panorâmica da orgânica dinâmica, cidade arquitetada, sobrevoada com elegância. Ave de rapina, muito próximo à rima que predomina cada esquina, pois domina mais de cima. A seca cidade sabe da eterna desigualdade, da terrena necessidade que resulta na maldade. Vejo os amigos no bancário diário, corre contra o horário, uns mandando hard flip, outros sacando salário. Tô levado ao extremo que agora compreendo. Não adianta viver no risco, não adianta viver correndo, não adianta querer cantar sem ao menos sair do quarto. Respeito, conceito básico, trabalho recompensado, trabalho remunerado, vários corres de lado a lado, serviço executado e mais uma era de baú lotado. Alguns graus a noroeste, vejo dois cabras da peste se embrenhando no meio do mato pra queimar uns quatro pés. Mas há também Zé Ninguém dirigindo igual neném, que tirou carteira ontem, mas já possui Mercedes-Benz. Distrito dominação, intervenção 90 ladrão, tem dinheiro no meião e tem história da oração. Ave de rapina me ensina a ver por cima o que ocorre na surdina até a chegada da matina. Outro momento em pleno vento, plano se desenvolvendo. Se a cidade é planejada, usa atalhos, eu invento. Sem lei, sem documento, só com as asas em movimento. Visão privilegiada do cenário na qual vivemos. Ternura ambiental com renome internacional, conhecida cidade erguida no meio do Planalto Central. Superior visão do cotidiano, insano cão. Uns querendo passar no concurso, estudando discurso em vão. Presa alvo móvel dentro do seu automóvel, se achava que tava seguro, vivendo o tempo no carro imóvel. A capital de um país que se diz feliz com extenso cerrado do lado, mais cercado de arame farpado. Vigiados, excluídos, os juízes, os mendigos, componentes da grande corrente que formamos no centro perdido. E achado por novatos vindos com seus artefatos, as agulhas, fat caps e alguns calçados listrados. Cultura notória da rua, alcançando os limites da lua. Acima do bem e do mal, como perfil de uma deusa nua. Acima da massa diária, cruzando a rodoviária. Alguns terrenos bonitos, alguns em cena precária. Mas já é fato que o mato do cerrado foi trocado no contrato, garantido seu mandato. Sorte no voo alto do cronista tão alado, do artista tão falado, do ativista tão focado.